muita coragem e acreditaste na tua mensagem. Foste ganhar a guerra e foste perdedor. Já tinhas bem o mundo na mão, fizeste impor a tua religião e acabaste por perder a liberdade a caminho da glória. Portugal, Portugal, o que é que tu estás à espera? Fez um pé numa galera e outro no fundo do mar. Portugal, Portugal, enquanto ficas à espera, ninguém te pode ajudar. Para bater, quem joga deve aprender a perder. E a sorte nunca vem só quando bate à nossa porta. Mas deste muita vida nas apostas, agora traz o desgaste às costas. Não se pode estar direito quando se tem a espinha torta. Portugal, Portugal, o que é que tu estás à espera? Tens um pé numa galera. Eu estou no fundo do mar. Portugal, Portugal, enquanto ficas à espera, ninguém te pode ajudar. Fizeste cegos de quem olhos tinha, fizeste para toda a gente na linha, trocaste a alma e coração pela ponta das tuas lanças. Difamaste quem verdades dizia, confundiste amor com pornografia e depois perdeste o gosto de brincar com as tuas crianças. Portugal, Portugal, de que é que tu estás à espera? Tens um pé numa galera, eu estou no fundo do mar.